Quando eu encontrar o amor de minha vida, eu serei feliz com sinceridade. Quero mostrar que dentro do meu peito tem um coração que ama de verdade. Se for correspondido, amarei para sempre e faço um juramento pra eternidade. Pra viver juntinho dentro de um lar, pra nunca sentir a dor da saudade.